Papa Romeo, uísque, bravo, uísque, decolar no 11, chame controle 2718, uma boa viagem. 208, obrigado, volta bom sábado. Alô, alô, controle Salvador, boa noite. Papá, meu uísque, bravo uísque, decolado, transferência. Papá, meu uísque, bravo uísque, ainda negativo, contato radar, saída Puca, suba para o nível 4 no 0. Rapaz, aí não pega mesmo não, eu esqueci de ligar o bicho aqui, desculpa aí, agora tá ligado, ascensão autorizada ao 410, uísque, bravo uísque. Bravo Whisky, agora está em contato radar 3 milhas sul do VOR de Salvador. Whisky, Bravo Whisky. Positivo, agora sim. Aguardo por tiver funcionamento. Aguardo, 601. 2, 62, pronto. Prossiga, 6259. Boa tarde, está pronto por tiver funcionamento, posição 09. Chame 6259, autorizado por tiver funcionamento, chame pronto táxi. Decolador 114, chame controle 2018, bom voo, do retorno. 208, até a próxima. 209 da TAM, passando 2000. T3629, contato radar, suba para nível 360, saída da Elfa. 360 da Elfa, 3628. Papá, o meu uísque, bravo uísque, chama centro, Recife em Uno, 25.45, alterno 1.2B.85. 2545-2085, obrigado, gente boa, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Se via Tassa em Índia, no ponto de saída da 1-0, chama em torre 1-1-8-9-5, quase 1-0-1-1, poderia confirmar a autonomia alternativa, ficou inteligível. 3:57, Campinas. Gente, o ponto de parada 1-0 chama a torre 1-1-8-9-5, vovô. O Gol 601 está autorizado para o Chibeca acionamento, chama para um táxi. Autorizado, chama para o táxi, 601. noite, com 5.7, ponto para Alma Zero. Bruno, 5.7, boa tarde, a linha redecola da Alma Zero, vento 090 graus, 09. Redecola da Alma Zero, bom, 5.7. Táxi Chevrolet 62-59, já verificamos de 153, com 3 horas e 40, alternativa Galeão. O Chevrolet 62-59, autorizado o táxi até o... através do portão 612. É através do 612, 62-59. Começa aqui, ele me deu falar, Jonathan. Decolando, você começa. Se tiver Onda, pronto para o táxi com onda 167 a bordo, 13h30, alterna Campinas. Gol 601, autorizado o táxi via Taxi Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118-95, o ajuste de altímetro na 011. Já no ponto de espera de 895, milhões, 601. Oceané 6259, segue ao Boeing da Gol na faixa central. Via parte 1 no Índia, ponto espera do 10, chama a torre 11895, o ajuste no 011. Vai seguir o gol, ponto espera 295, ajuste no 011. Te retorna ao Serra Índia com Índia ou Salvador? É, a intenção é cruzar o aeródromo de Salvador. Lima Papa Mike? Lima Papa Mike, tem condições de inicialmente voar rotatória, como não há tráfego de aproximação para Salvador, após a rotatória direto Mundo Plaza? Passa na retaguarda, após autorizado o pushback, acionamento, chama para um táxi. Contato radar, suba para o nível 360 na saída Árvore. 360 na Árvore, 567. Tripsico 219, chama centro, Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 126 decimal 0, 128 decimal 8, Tripsico 219, decimal 5. Afirmativo, a primária é 1260, Tripsico 219. D3629, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, Eva. após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle a PL 120.8 e o transponder 5113. Ané 6259, mantenha o ponto zero. Mantenha 6259. Sané 6259, após a rolagem do bandido da sua frente ali, mantém cabeceira no zero. Será aguardar alguns instantes, pois é a mesma saída e início de aeronave que circulamos. CF, roda de base do gol, alinha e mantém na pistola zero. 6259. Gol no 273, 360 com fins, pronto, cópia. Pronto, direto pra você. Autorizado com fins, nível de voo 360, decolada 110 com a curva à direita, na saída da El Leza Bridge, onde intercepta a Brizulu 16. Controle a PL 120.8 e o transponder 5105. Autorizado com fins. Nível 360, decolada 110, curva à direita, perfil da El Leza Bridge, intercepta a Brizulu 16. 3720-1105 para transponder, 1273. 5105 transponder, são prontos para o inspecionamento, 1273 do gol. 5105 para informar, 1273 do gol. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto espera da 10, chama a torre em 11895, ajuste 10111. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Tá 3297, bom voo. Lima, Papa Mike, o controle. Existe a possibilidade do cruzamento pela final da 28, senhor? Gente, aguarde coordenação com a torre. Lima, Papa Mike. Papa Mike, para autorização do cruzamento, filme Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Presente, 1 no 8, decimal 95. Lima, Papa Mike. Papa Lima, Papa Mike, reporte no setor norte da torre para o cruzamento da 1028. Norte da torre para o cruzamento da 1028, Lima, Papa Mike. Sané 6259, forma o tráfego após o decolagem à sua esquerda, se aproximando para o setor norte da torre, não irá interferir na sua decolagem, o vento 090 graus, 109, livre decolagem zona 0, Sané 6259. Livre decolagem zona 0, Sané 6259. 259, decolada 827, chame controle 10298. 208, chame 6259. Salvador, boa tarde, o Xenia 6259, saída da El. Boa tarde, Rumba 99, acione identificação, autorizado desvio devido formação após desvios. Voe proa de Bonfi para interceptar a chegada a Bonfi, o QNH 10111, reporte no ponto e da descida. Rumba 99, desça inicialmente para o nível 080. O Oxané 6259, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, saída da EL, 6259. No 884, controle. Chegou no 884, operação visual em Salvador. O vento no momento 090 graus, 12 nós. QNH 10111. O gol 1884. Temperatura 26 graus. Autorizado uma linha aérea decolada 10, vento 090 graus, 12 nós. Informa o tráfego após a decolagem, a sua esquerda 500 pés, percebendo outra vez norte da torre, não irá interferir na sua decolagem. No setor noroeste da torre. Sim, o papai sendo avistado, só mantém o setor aguardando o cruzamento do campo. Estamos olhando lá que vai decolar da 10 no instante momento. Existe a possibilidade de cruzar a 17, senhora, e passar por trás da final da 10? Sim, aqui é o papai, então dessa forma autorizada. Autorizado esse procedimento, lembra o papai. Boa tarde, boa noite. 1273, autorizado táxi via Índia, vamos esperar da 10, chame torre 11895, o ajuste altímetro 010-11. Direita, altímetro 10, 1895, 10-11, 1273, vamos botar. Na trave vai formar, vai na posição para o diretor, geral de Itapuã. Mantenha a minha escuta. Mantenha a vossa escuta, o Lima está para mais. Tempo para Mike, tem intenção de voar até o Pelo Japão e depois regressar para o pouso 97 ou não? Não, negativo, senhora. Vai prosseguir para Mundo Plaza e depois Galicia. Então, até me escuta e aguarde a chance para o controle. Mantendo a sua escuta, o Lima está para Mike. Oi, Salvador, boa tarde. Mano 273, ponto 0-0, próximo. Mano 273, a Lima tem capitão 0-0. Lima tem 0-0, Mano 273. Agora 86, aguarda a luz na cabeceira, vigilando a circulação, tem que ter saída. Início. 3297, decolado aos 32, também controle 2028. 208, 3297. Eu vou para Mike, chame agora o controle 2018. Obrigado pela compreensão. Salvador, boa noite. Papapá Lima, Papa Mike, autorizado a prosseguir direto Mundo Plaza. Reporte visual com local de pouso. Portará quando visual no local de pouso, Lima, Papa Papa Mike, na cabeceira 1 a 0 de Salvador, vento 090 graus, 12 nós. Vento 090, 12, Lima, Papa Mike, graças. Salvador, boa noite, 397. Prossiga, Zan 3197. Menos com a gentileza confirmada, aprovada a saída do Galeão. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decolador 10, com curva direita na saída da El, letra Bridge. Vieram após o 10, após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle opere 120, décima 8, e o transponder 5, 120. 62, 59. Obrigado, boa noite. Boa noite. 73. Seguindo via Perzulu no zero, Smap, aí confirmando Barbacena daí pra gente, não confirma. O controle no 208 e 5120 transponder. Botão 3197, Smap, Lúvito, Barbacena, após conforme rota. Frequência livre, Lima, Papa Mike. Daqui a pouco eu tô lá, Lima, Papa Mike. Gente, o Rumba 99 aguarde para continuar a descida. Controle Salvador, boa tarde, com o Gono 273. Boa tarde, Gono 273. Contato radar, suba para o nível 360, saída da El. A da El sobe direto 360, Gono 273. 99 desça para 4 mil pés, QNH 10, 1-1. Bono 776, acione identificação, prossiga na chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 10, Unona. Unona 77, identificou, chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 10, Unona. Triplo Papa Romeu Lima, boa noite, prossiga. Gente, o triplo Papa Romeu Lima, prossiga com proa do Través de Paripe após Serra Índia com Índia, QNH 1011, triplo Papa Romeu Lima. Lima Papa Michael, controle Salvador. Lima Papa Mike autorizado. Prosseguir direto Serra Índia com Índia. Mil centro, Recife, 125.1, Alter, 933.25. 125, 133, 25, 3, 897.